como el mayor podcast luchador de internet. Yo soy Mr. Luca, luchador muy macho, habilidad especial, no tome la máscara de Manasse. Yo soy Floyd, el hombre fuerte, habilidad especial, casi morir con un taco picante. Yo soy Camargo, habilidad especial, chicharos. El cangaceiro Augusto, habilidad especial, interrumpe de la muerte para el mundo vivo todos los lunes por la mañana. Ficou bom. Keep going. Ficou bom porque ficou tão ruim que ficou bom. Foi tão ruim que deu uma volta e ficou bom, mano. Então, chega de espanhol porque hoje nós vamos vestir os nossos spandex, colocar nossas máscaras, polir nossos cinturões, porque nós vamos sentar porradas em caveiras, nos transformar em frangos pra salvar o mundo dos vivos e dos mortos com os nossos poderes de luteador. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, arriba, arriba! Arriba! Hoje nós vamos falar de Guacamele! Aê, bota as crianças Guacamele. Pra gritar aí. Coloca as crianças pra gritar em espanhol. Aê! Arriba, arriba! Arriba! Meu, o que vai ter de insert de ligeirinho nesse cast? Record, né? Floyd, seria Guacamele uma continuação de Speedy Gonzales? Seria um porte? Seria um porte para os videogames? O Speedy Gonzales do Super Nintendo, né? Olha, o que se trata? Aquele que virou Mario? Que virou Sonic, mano. Virou Sonic do Super Nintendo. Que você salva o Mario. Isso, é. Você Sonic salva o Mario. Sonic do Super Nintendo. É o Sonic 4? É isso Sonic mesmo? Exatamente. O Sonic que nunca existiu. Floyd, coloca Sonic 4 no post aí, velho. Precioso. Isso é precioso. Quem nunca jogou um Sonic no Super Nintendo, né, cara? Eu, porque eu tinha Mega Drive. Criança triste. Teve a infância. Sonic do Super Nintendo é melhor que o da Sega. Caraca. Qual é o seu Sonic favorito? Sonic 4, né? Pronto. Do Super Nintendo. Já que aqui é Ultra Combo Podcast, a gente começa falando de Guacamele. A gente começa falando do game, falando de qualquer outra coisa, então eu preciso contar uma experiência minha com esses bootlegs, cara. Eu fui completamente enganado com... Mega Man, na época, era Mega Man... Acho que era Mega Man 6, cara, do Nintendinho que eu comprei. Não existia ainda, não tinha sido lançado o Mega Man 6, é claro. E aí já tinha essa fita do Mega Man 6... E aí, tipo, era um bootleg, um hack daquele Darkwing Duck do Nintendinho, cara. E eu sentia que tinha alguma coisa errada. Eu falei, puta, esse Mega Man tá diferente, cara, pela minha Nossa, experiência. Nossa, ele tá lutando contra patos, né? Não tem nada a ver. Tem algo de errado assim, com o Mega Man, não sei. Né? Se você for algo ver o gameplay do Darkwing Duck, tem muitos elementos do Mega Man, mas alguma coisa não tava certo, cara. Talvez ele conversar com patos. Apareceu tio Patinhas, assim, pra ser salvo, né? Alguma coisa assim. O Dr. Light virou tio Patinhas, né? O Dr. Light virou... Não, Professor Pardal. Tinha aquele... Como é que era? O Capitão Boing, cara. É, Capitão Boing. Nossa, Boing? Imagina a situação. Eu acho que tem alguma coisa errada aqui. Mas era um jogo muito bom. Me enganou por um bom tempo, cara. Vocês já foram enganados, assim, por algum... De verdade, tipo, assim? Tipo, até semana passada, né? tipo... Por ele acreditava que esse era o Mega Man e acabou de descobrir agora. Não, Sonic 4 eu acreditava que era original da Nintendo até esses dias. Licenciado pela Nintendo, Sonic 4. Não, né? Por muito tempo eu acreditei que Sonic 4 tinha... Assim, Sonic 4 tem pra Super Nintendo, é isso. A SEGA lançou um jogo de Sonic pra Nintendo. Fazia todo sentido na minha cabeça de criança, entendeu? E lá tinha na locadora, não, a galera né? jogava, e é isso. E aí depois de muito tempo... Eu jogo Sonic aqui e tem Sonic ali também. Por que não? E... Depois de muito tempo que eu fui entender. Hoje, se vacilar, tem mais Sonic pra plataforma da Nintendo do que antigamente. Exatamente. Ou do que antigamente tinha pra plataforma Sega. Do que pra plataforma da Sega, com certeza, né? Sonic 4 foi à frente do seu tempo. Ele foi à frente do seu tempo. Cara, ele foi além. Uma coisa que eu nunca vou entender é Sonic e Mario nas Olimpíadas, eles correndo e o Mario ganhar uma corrida. Eu nunca vou entender isso, cara. É a mesma coisa de ver a Jill batendo no Hulk no Marvel vs. Capcom. Não faz sentido, velho. Qualquer jogo de crossover não faz sentido. E aí, Guacamelee tá... Começamos bem. Guacamelee! Ai, ai! Cara, o legal é esse nome. Porque, se eu não me engano, Melee remete à briga de bar. Porrada. Isso. Combate corpo a corpo, se eu não me engano. E daí só misturaram o negócio de guacamole, que é algo mexicano, né, da culinária mexicana, que é abacate com limão e tomate, se eu não me engano. E colocaram isso, e pior que ficou, ninguém fala Melee no final, fala só guacamole mesmo, dá, uhum. Já vai direto. É, pior você chegar num restaurante mexicano e falar, me vê um guacamole. Me vê um guacamole aí, por favor. Então, porque o nome do prato é guacamole, não é Melee. É, exatamente. Tanto é que tem um... Mano, o McDonald's fez um hambúrguer de guacamole. Eu não entendo como é que alguém consegue fazer isso. Por quê? Por quê, né? Porque tacar abacate no hambúrguer, mas beleza. McDonald's, por favor. McDonald's paga nós. McDonald's, por favor, bonequinhos do guacamole, por favor. É um bonequinho do Juan. Que vem junto com o sanduíche. Assim, vem um sanduíche e vem um bonequinho do... sanduíche especial. Exatamente. Eu quero o bonequinho do bode. O calaca. O frango. O querido do Camargo, o Jaguar lá, o Javier. Jaguar Javier. Sim, sim. Jaguar Javier. Mano, esses nomes são demais. Então, quem é que pode começar aí com a história? Dar uma pincelada. Como é que tudo começa? Tipo, você é quem? Está na onde? Vai pra onde? Por quê? Eu voto que o Camargo fale porque ele deve ter empacado mais tempo. Nossa, velho. Me senti mega ofendido com isso agora. Não, e o pior que não, porque na verdade eu tinha começado o Guacamelee faz tempo e eu resolvi voltar a jogar por causa do cast. Então eu já peguei da metade pra frente. Você não começou de novo? Não. Filho, eu tava empacado numa parte que se eu fosse chegar até lá de novo eu tinha desistido. Mas quanto tempo você ficou sem jogar? Só por curiosidade. Ah, cara, se você contar que eu tenho tipo 8 horas de jogo e não terminei ele... Porra, Camargo. Ah, cara, dá de 6 meses pra cima. Meu Deus, não se faz isso, cara. Se você para 6 meses pra jogar um jogo, você tem que começar de novo. Mesmo que seja um Skyrim. Principalmente se for um Skyrim. Chamada aqui, ó. Exatamente. O Camargo caindo na chamada aqui. Não, ó, deixa eu falar. Eu comigo, Camargo, também aconteceu isso, mas não porque eu empaquei. Eu cheguei no Calaca, mas eu falei, não, eu vou fazer 100% em todos os setores antes de enfrentar o Calaca. E aí o meu controle do Play 3 quebrou, cara, e até hoje eu não retomei no Play 3. E aí, pra gravar, eu retomei do começo. Maldito Calaca! Quebraste o controle! De Floyd! Eu acredito que até hoje, eu acho que a minha alavanca e o botão B do controle que eu uso pra jogar no computador deve estar zoado por causa do Guacamelee, velho. Porque, meu, é um desespero pra apertar aqueles botões. Eu devo ter quebrado já esse negócio. O jogo não tem culpa da sua brutalidade, tá? É, exatamente. Não, não, não coloque nos outros a culpa que é sua. Tem, velho. A culpa é minha, eu ponho onde eu quiser. A habilidade do ser humano de, tipo, não entender que, tipo, colocar mais força pra um joystick que já chegou no final não vai fazer com que a ação aconteça, mas, né? Mas sabe o que é engraçado? Não vai fazer com que a ação aconteça. Você aperta normal, não funciona. Se você apertar mais forte, não funciona. Então, a prática muda a teoria. Mas então, ó, deixa eu te contar. Numa tribo, num lugar assim, que induzir o México, ali em algum canto do México... Temos o jovem Javier, um cara que não é um luteador, é um fracassado, que mora até longe da cidade. O nome dele não é Juan? O nome dele é Juan. Não, é Juan, meu Juan, filho. Desculpa, né? É o outro nome genérico. Exatamente. Eu falei, quem? Javier. Nome genérico. É, eu tô com o Jaguar na cabeça aqui. Então, o Juan, ele é chamado até pra ajudar um padre, e é um padre... É o padre, né? Você não se nega ajuda a um padre. No vilarejo tem que ter um padre. Você não pode negar ajuda a um padre. Em algumas situações, sim, por favor. Saudades, Padre Pedro. Ah. Enfim, o Juan vai ajudar o padre lá a quebrar umas caixas na igreja. E lá começa a historinha com a da filha do presidente. Não, ele é um frei, cara. Na verdade, ele é um frei. Meu, mora na igreja, é padre. Então, ele vai ajudar o padre lá na igreja e tem toda aquela historinha que, dele com a filha do presidente quando eram crianças e tal, e blá, blá, blá. E eis que aparece a filha do presidente ali, fica, ah, vamos lá em casa me ajudar com as cadeiras. E isso, pra mim, soou como um código pra sexo. É, eu acho que só pode ser, né? Cadeira. É... Mexe a cadeira e bota na beira da sala, é. Nossa, velho! Essa foi a referência que veio. Mano. Sinto muito, gente. Cara, você foi longe, velho. Mas aí todo mundo pegou, tá vendo aí? Eu falei, todo mundo sabe de onde é. Abraço, Vini, nunca mais fez Vini, nada. Queremos você aqui. O único artista nacional citado no podcast brasileiro sobre Guacamele. Aí, o cara já tem uma... um feito. Então, e aí, quando ele vai ajudar a filha do presidente a, entre grandes aspas, buscar umas cadeiras, acontece o plot do jogo ali, tipo, todo esse objetivo do jogo vai ali, né? Que o Calaca vem dos mundos dos mortos, sequestra a filha do presidente pra ser a sua senhora ali, sua a mulher do mundo dos mortos lá. E aí o Juan vai salvar a pobre moça e já morre de cara, né? É, não tem nem muito, chance. É muito importante dizer que ele sequestra ela porque ele precisa de uma jovem virgem. Isso. Exatamente. É por um sacrifício, exatamente, um ritual. E que é muito legal porque ela tenta dar uns sinais. Ela tenta dar uns sinais pra ele, só que ele sequestra ela mesmo assim. Ele não escuta o que ela fala, mas beleza. Então, né? É, ela é especialista em sinais, né? Ela deu uns sinais pra ele. É o sinal da cadeira. Ajudar a mexer umas cadeiras lá em casa. Aí agora deu um sinal pro Calaca que sequestrou ela, falou: ó, você precisa de uma virgem. Procura melhor. É assim. Enfim. Procura, né? Melhor que tá difícil no mercado. E aí, eis que o Juan, no mundo dos mortos, ele, na mesma praça central lá que tem uma estátua de um lutador. Antes do mundo dos mortos, é interessante dizer que o Juan e a filha do presidente, eles rolam um clima mesmo. Eles estão, tipo, se reencontrando depois de muitos anos. Sim. E aí, tipo, quando ela é sequestrada, o Juan vai atrás dela pra salvar ela. E ele encontra o Calaca, tipo, com ela no ombro aqui. E aí, tipo, já tem a primeira batalha do game, né? Aparece lá, Carlos Calaca versus Juan, né? Aí, tipo, aquele pôster de luta livre, assim. É, que então, Night Only, né? Aparece, tipo, evento de uma noite e tal. É bem legal. Esse encontro deles é interessante porque o Juan, ele não era um lutador antes, né? Ele tentou ser lutador, mas pelo jeito ele nunca conseguiu. E aí, a partir desse momento, ele começa a ser um lutador. É, tanto que antes você falar com uma das mulheres do vilarejo, ela fala, pô, vai ter uma festa aqui, mas, pô, é só pra lutadores, que pena que você não pode vir. É. Ela já dá uma tirada. É verdade, nele. Dá uma zoada no Juan. E o Juan, ele tem uma aparência meio cabisbaixa. Ele, tipo, se você reparar ele no começo, ele, tipo, tem uma cara de chateado, velho. E aí, ele vai lutar contra o Calaca, e o Calaca, com uma mão só ali, ele invoca um poder e mata o Juan imediatamente. Nem acontece luta, praticamente. É engraçado isso. A luta dos dois, aí pá, morreu, vai pro mundo dos mortos, acabou. Foi bem isso mesmo. Aí sim, Floyd, o Juan lá no mundo dos mortos. Esse mundo dos mortos, ele é bem baseado naquele conceito do Dia de los Muertos do México também, que é todo colorido, cheio de caveiras brilhantes e... Falando em brilhante, esse jogo, ele me dá uma dor na vista enorme, cara. Putz grila. Ele é colorido, ele é muito colorido. Muito colorido, muita troca de cor. Mas, engraçado, eu gosto disso. Eu acho ele muito chamativo, entendeu? Toda a tela, todos esses cenários, isso. Vibrante, do Guacamelee, no mundo dos vivos ou dos mortos. Ele é um jogo bem alegre nas cores. É, as cores bem fortes, cara. Bem alegre, né? O legal é que a transição de mundo dos vivos para mundo dos mortos muda a música, não só as cores. Muda a música também. Tem a trilha sonora de quando você tá no mesmo local vivo e daí quando você tá nos mortos ela é um pouco mais grave. É legal isso daí. Uhum. Muda o mundo inteiro, muda os personagens, cenário, muda toda... Assim, se mantém no mesmo local, você vê como se fosse a capital. São Pablito, alguma coisa assim. É Pablito, Pueblucho. Isso aí. Pablito foi foda. Pablito. Pablo, qual é a música, Pablo? É, exatamente. Muda... do mundo dos vivos pro mundo dos mortos, mas mantenha o mesmo local. Você consegue ver semelhanças na arquitetura, digamos assim, né, do mundo dos vivos e dos mortos. É bem interessante. E é lá no mundo dos mortos, logo no primeiro momento, quando ele morre, entre aspas, né, quando ele é enviado pro mundo dos mortos, que ele encontra uma máscara. Não explica muito bem, mas é uma máscara que dá esse poder de lutador a ele, né? Exatamente, eles não explicam muito bem a máscara mesmo. Mas tem uma estátua de um luteador lá no mundo dos vivos, que lá nos mundos dos mortos essa estátua ela tá vestindo uma máscara de verdade. Aí o Juan pega essa máscara e veste, e aí já rasga, parece uma cutscene dele flexionando os músculos, estourando a blusa. Uma tatuagem tá com um coração, forte, né? Assim, ele tem uma tatuagem no peito, assim. É muito. Aí ele vira um luteador total, já tá com cinturão, já tá vestindo a calça colada, a bota de lutador, já tá com o figurino completo. E outro personagem que eles não explicam muito bem é a Tostada, né? A Tostada, ela já aparece logo no começo. Ela é meio que... saiu guia, né, do jogo. Uma, né, guia, exatamente, porque ela tá no plano espiritual. Você consegue ver ela no plano espiritual e ela vai te dando umas dicas. Mas ela sai do nada e vai pra lugar nenhum e não se explica muito sobre essa personagem. Essa daí, tipo, se você for jogar de dois, ela vira o seu player 2, mas não tem história, não tem nada, ela simplesmente aparece. É, foi apenas não terem desenrolado, ó, pra você ver, não desenrolaram a história da máscara direito e nem essa personagem, que é uma personagem completa. 300 DLC e não coloca isso. Pô, os caras fazem DLC de frango, mano. Não coloca. E não explica. E não explica a Tostada, velho. É muito interessante isso, cara. Agora que você falou de co-op, cara, o Guacamelee, ele foi lançado primeiramente pra PlayStation 3 e pra Vita. Eu não lembro se ele foi lançado pra outras plataformas também, pro Xbox One em paralelo. 360 tem, na época provavelmente, né? 360, não chegou nem a ser do One na época, 360. Eu sei que na época, no PlayStation, que foi o que eu vivi, ele foi lançado no PlayStation 3 e ele tinha um lance muito louco, que ele tinha os cross saves do Vita, você podia salvar em uma plataforma e continuar em outra, que isso é fantástico. Eu não sei porque que a Sony abandonou. É, eu sei. É porque ela abandonou o Vita. É. Mas, porque você... É, exatamente. É. Mas era fantástico. Você podia estar jogando o Guacamelee na TV grande, no seu Play 3, e aí você só salvava lá o jogo e ele salvava na internet, se você tivesse a conta da PSN Plus. E aí você, tipo, continuava no seu Vita, cara, no caminho, e depois e ficava nesse troca-troca gostoso. E era uma maravilha, cara. Tipo... Opa. Pega sua frase além solta. Disso, rapidinho. Mr. Luca, só interrompendo aí o teu sexo gostoso. A frase... O sexo gostoso. O sexo com o Vita e o Play 3. Pra sanar tua dúvida, o jogo foi lançado em 9 de abril pra PS3 e Vita. Aí em agosto... Certo. De 2013, tá? Em agosto de 2013 pra PC, tá ligado? Em fevereiro de 2014 para Linux e Mac, e só em julho de 2014 foi para Play 4 e Wii U, 360 e One, tá ligado? Só um ano depois, certo. Ele começou como exclusivo das plataformas Sony, né, tipo, quer dizer, PS3. Logo a Sony botou uma grana boa, né, cara, nesses indies, né? É, em 2014 eles já vieram como o Guacamelee Super Turbo Championship Edition, né, cara? Acho que ele já chegou nas plataformas já com esse... Que já é uma tiração com aqueles Street Fighters, né? Guacamelee Super Turbo Championship Edition! É muito bom esse nome, cara. O primeiro Guacamelee é Guacamelee... É só Guacamelee, não é? Só Guacamelee, é, depois veio o Gold Edition... E depois da Gold veio o Super Turbo. É, o Gold Edition seria o compilado das DLCs, porque eles foram lançando várias DLCs legais. Eles lançaram... As roupas, o inferno... Exatamente. E aí depois eles fizeram um compilado e lançaram o Gold pra galera já comprar com todas as DLCs. É bem o Street Fighter mesmo, né? É muito. Só pra concluir a história do Vita, ele faz uma coisa que pouquíssimos jogos fizeram, que é, além do cross save, que é esse sistema que eu falei, de salvar, trocar o save das plataformas, você tinha o crossplay, que você podia usar no PlayStation 3 o Guacamelee, o Vita, como um segundo controle. Então você poderia jogar, por exemplo, com a Tostada, com Vita, e a outra pessoa jogando no Play 3, E assim, você controlava a tostada na TV e você via, ao invés de você ver qualquer coisa no mapa, uma tela repetida no Vita, você via o mapa do jogo, cara, no Vita. Então era tipo um jogo assimétrico. Era isso que o Wii U devia ter feito. Era um Wii U. Exatamente. Porra, era muito foda, porque tipo, quem tava com Vita ficava vendo o mapa 100% do tempo, ao mesmo tempo que jogava com a tostada. E cara, isso era muito legal. Maldita Sony, cara. Por que abandonou o Vita, velho? Cara, vocês já perceberam que o nome dela, o significado do nome dela é torrada? Só pra coisa, não sei por que colocar o nome de comida nela. O nome do jogo, ele remete a comida. Né? Guacamele. Remete a comida. É, os caras têm uma fixação com galinha e comida, não entendi. Bolho. Aí, continuando a história, então, depois desse meu pranto pelo falecido Vita, esse meu apelo. A história do Guacamele, ele acaba não sendo... Assim, Vi, começa o jogo com um vilão sequestrando a sua, entre aspas, namorada. Você sabe que a jornada se trata em atrás dela e que você vai salvá-la de alguma forma no final, sabe? É bem... Não tem muito, muito além disso, né? Então, logo, a primeira parte do jogo é você seguir pra onde, supostamente, o Calaca levou... Calaca é o vilão, né? Não sei se foi dito já. Carlos Calaca. Carlos Calaca. Caramba, calma, gente. Tô vendo que tem muito... muitos fãs do Carlos Calaca aqui. É que o nome é muito bom, cara. É muito bom, é muito bom. É muito... Vilão de novela. Você também, segue cara. O Carlos Calaca. É, e você acaba trombando com o Jaguar, o Javier Jaguar. Jaguar, sei lá. E ele. Jaguar Javier. Caramba, tá bom, gente. Eu vou parar de falar na hora de inserir o nome. Tem que ter essa inserção dramática de vocês, tá ligado? Pam, pam, pam. E ele já lhe limita ali. Ah, uma coisa interessante: que logo quando você encontra o Javier Jaguar. Eita. Javier. E ele meio que ele joga no fosso, assim. Você já vê que tem um monte de lugares que você não consegue entrar como jogador. Seja que seja muito alto pra alcançar, seja que tem um tipo de barreira que você não consegue quebrar. Então você vê logo que é um jogo que se trata daquele estilo Metroidvania. Exatamente. Agora você coloca o pam pam pam. Deus mio, Metroidvania? Enfim. Não pode ser verdade, Danilo Augusto. É um anime em espanhol, né? Um anime em espanhol. Cara, mas é bem isso que o Danilo falou mesmo, né? Tipo, a história do jogo, tecnicamente, ela é bem rasa, né? O cara que quer buscar a princesinha no castelo final, né? Que a gente já viu isso em poucos mares da vida, né? Isso. Mas assim, na história mesmo, durante o jogo, o que acontece no meio quando você enfrenta a Extabay lá, Extabay, a namorada que tá sendo traída do Calaca, ela conta a história dele, que o cara só enganou o capeta. O cara só transformou o capiroto no frango. É, mano. Na hora que falou, ele enganou o diabo, eu imaginei... Tem um filme chamado O Homem que Enganou o Diabo. Mas isso aí é a versão, né? Isso aí é um filme maior 18 foda, velho. Ah. É. O cara pra se livrar do diabo enfia o dedo no cu dele, pô, no filme nacional. Ainda é sério, eu não tô brincando. Ainda não tô bem brincando. Que o Calaca não chegou nesse ponto. É. Calaca tá lá no México, né? Não é, se fosse no Brasil, meu irmão, ia ser muito mais dark esse Mas olha que legal, o primeiro momento, você exatamente como o Floyd estava falando, você encontra esta Bai e ela te engana, né? Ela faz uma visão lá e você vê a filha do presidente, que não tem nome, ela é a filha do presidente. Sim, ela é a filha do prefeito, só isso. Ela não é mais nada. Eu acho que é presidente, hein, cara? O nome dele eu é, acho que é prefeito. Presidente. O nome dele é o prefeito presidente. De Pueblucho, não é? Ele é o prefeito só do local ali. Mas se o cara se chama presidente, presidente pode ser a razão social do cara, mas ele, né? É o presidente. É, tipo, a menina não tem nome, pode ter o nome de presidente, o nome dele. Exatamente, é o título dele, é o presidente, mas eu sou o prefeito. O cara foi batizado como nome de presidente. Presidente não é o título, é o nome. É o presidente da Silva, né? O cara é... E aí a Extabay, ela engana o Juan, ele acha que é a... a filha do presidente tá numa gaiola lá, mas na verdade é um boneco nada a ver, ela tira um sarro dele e tal, dá uma seduzida nele. E ela faz isso algumas vezes. Dá uma seduzida de leve, porque ela é, tipo, toda sedutora lá. E daí ela te transforma, ela, na verdade, naquele momento que você encontra ela... Você já matou o animal de estimação deles, né? Sim, cara. Que era aquele bicho. Que é uma referência muito boa de Mario. É, cara, é só uma das milhares de referências, cara. Que assim, já pulamos direto pra Extabar, mas esse jogo, quando você chega no vila, na cidade, você saiu de Peblucho, da parte morta, você chega na cidade, o que tem de referência a meme, a jogo, a quadrinho? Cara, Santa Lutita é cheia de referência. É, tem vários pôsteres. Os pôsteres, eles têm referência tanto no mundo dos vivos quanto no mundo dos mortos. E tem uns que estão assim na sua cara, tipo o pôster dos irmãos Mario, que vai ter uma luta. Outros você tem que dar uma procurada, né? Os Casa Crushers, dos Castle Crushers. Sim, sim. Casa Crushers. Sim, tem o El Linko, né? Que é o Link que tá com a touquinha verde assim e tal. Bem legal. Cara, o do Link também, em Santa Lutita, tem uma mulher que ela tá procurando o irmão dela. Porque uma vez ele saiu com um menino fantasiado de roupa verde pra salvar uma princesa e isso não deu muito certo. É muito boa essa referência. É, eu tô vendo os posters aqui, depois a gente pode colocar no post lá pra vocês darem uma olhada também. Mas, tipo, tem por exemplo aqui um poster que é tipo Versus. Tá lá, La Máscara, que é o Link vestindo a máscara do Majora's Mask, versus Mega Hombre, que é o Mega Man. Muito bom, cara. Mano, esse povo fez um fanservice enorme. Tem outro pôster de luta aqui, ó, Tag Team, Los Super Hermanos, que é o Luigi e o Mario, tipo, muito bom, cara. Ah, tem lá um One Night Only, que é o Batman e o Bane... Tem um... Isso, mano! É! Tem um... Na sombra, assim, do fundo da tela, tem o Mega Man, cara. Daquele Detona Ralph também, pô. Tem uma... Tem ele, assim, com a máscara, sabe? Muito foda. Esse fica perto do deserto ali, perto da parte do deserto. Sim. Tem alguma coisa de Minecraft também, se não me engano. Mine Forever, cara. Uma das lojas, Isso. Mine Forever. É foda, velho. Muita coisa. Muito bom. Cara, é muita coisa, muita referência boa e com a arte deles mesmo. É. Com o estilão da Drinkbox, né? Que é. Cara, a arte da Drinkbox parece que é tipo aqueles recortes de. É tipo aquela arte que é feita com um recorte de papel. Recorta, tipo, meio como se fosse um low poly, só que é 2D. É tipo, é muito característico, bonitinho. Cara. É muito bonito. Fora que é bem legal. Quando você, pra adquirir novos poderes, e a gente adquire antes de enfrentar a Exabai também, que a gente acabou não mencionando, mas pra você adquirir, você quebra um monumento que é igual a um dos... esqueci o nome. Do Metroid. É igual. Pode crer. Caralho. Mano, aí você encontra o personagem... Muito engraçado. Que é o bode, velho. Cara, esse é bode demais, velho. Ele já chega falando, tipo, oi, é sua mãe aí, beleza? Como é que tá? É, porra. Cara, nem te conheço, não fala uma palavra. Ele fica puto porque você quebra a estátua. Ele fala, ô, o que você quebrou minha estátua? Tipo, você tá louco? E aí ele fica puto com você. Aí já fala que vai te ajudar a ser a treinar, só que vai querer conhecer sua mãe e tal. O cara é folgado pra caralho. E aí é muito bom, basicamente. Aí ele já te fala logo no começo, quando você quebra a primeira estátua na casa dele, ele fala, tem mais outras, várias estátuas minhas espalhadas pelo mundo e tal. E você já, tipo, meio que se liga que você vai ter que ir atrás de todas elas pra conseguir vários poderes diferentes. O legal é que ele te induz a quebrar todas as estátuas. Mas cada vez que você quebra, ele... Porra, você quebrou de novo, mano. É muito engraçado. Você quebra, ele fala... Da próxima vez que você quiser um poder, me pede, mas não quebra minhas estátuas. Não, o legal é que você vai fazendo essa mecânica, né? Quebrou, ganhou poder. Tem uma hora que você simplesmente quebra e ele fala, não, você perdeu o CDM de bobeira, que você não vai ganhar nada agora. Não, é muito bom. Pode crer. Quando eu joguei, eu tipo assim, jogando e porra, sempre que eu quebrar uma estátua, eu vou ter uma recompensa e tal. Aí quando você quebra essa, ele diz, nada, você não aprendeu nada. Aí aparece, no power. Eu, porra, me pior, senti um merda. Bate uma luz mó colorida, no power. Tipo, você não vai aprender nada aqui. Até a tela de apresentação dos golpes é muito, muito da hora. O nome dos golpes. E tem nome pra cada um, né? É, tem o gancho. É o primeiro que você aprende é um gancho. É a cabeçada do bode. É o gancho do galo. É o gancho do galo, a cabeçada do bode. Tem um que é um Dashing Derpy Derp, que ele disse que não tinha criatividade pra criar um nome, né? Cara, é muito bom isso. O personagem, cara, sendo sincero, é ao extremo. O jeito que eles apresentam é muito bom, porque aparece uma tela toda colorida, brilhando, falando lá, o gancho do galo brilhando, tipo, pá. E o interessante é que, assim, ó, o que o Danilo falou no início, lá, que no começo do jogo mesmo você vê algumas barreiras que você não pode passar, algumas as barreiras são diferenciadas por cores. E os golpes que você vai adquirindo são das cores referentes a essas barreiras. Tipo, o gancho do galo é vermelho, então você vai na barreira vermelha e dá o gancho do galo, ela se quebra. É somente esse golpe que quebra essa barreira. Tipo, tem a barrigada que é verde, você vê a luz verde por volta dele quando ele dá o golpe, que ele só quebra as barreiras verdes, cara. E isso tem no início ao fim do jogo, você vê uma mescla dos golpes, cara. Ele não é aquele tipo de Metroidvania que, beleza, você aprende uma coisa de começo, mas quando você vai ver no final do jogo, você já não precisa mais desse golpe. É tudo muito usado o tempo inteiro. Além de serem golpes fortes que você pode usar na luta, ele sempre vai te ajudar no início até o fim do jogo a passar por algumas partes, cara. É muito interessante a forma que eles não abandonaram nenhum tipo de habilidade, né? É foda também, foda, juntando isso que tu falou, assim, a história pode não ser numa narrativa incrível. É muito simples, é bem executado, mas é bem simples. Mas assim, o visual é muito bom, a gente elogiou aqui. E a jogabilidade dele, por mais que Camargo não goste muito, né, Camargo? Não se deu muito bem. Cara, eu fico muito impressionado com o level design e a mecânica. O problema é, a minha pessoa não tem habilidade necessária para esse jogo. É diferente. Pois é, mas ele coloca desafios de plataforma muito... muito bons, muito interessantes, porque além de tudo isso que a gente falou, dos golpes que a gente vai adquirindo ao longo do jogo, logo no começo a gente aprende que você pode alternar entre o mundo dos vivos e dos mortos. Ora por portais, e depois você pega a habilidade de você apertar um botão, trocar entre o mundo dos vivos e dos mortos. E há plataformas que só existem no mundo dos vivos e algumas só existem no mundo dos mortos. Isso dá uma dinâmica de enrolar o cérebro, que é muito boa. É. Na hora que, quando você, às vezes você atinge um nirvana, que você consegue fazer de primeira, assim, um desafio, patatá, é muito bem, é muito satisfatório, é muito bem feito. É raro, assim, eu joguei esse jogo em 2015, rejoguei agora, pra o cast. E, assim, ainda é difícil encontrar um jogo, uma plataforma tão bem feita, sabe? Tão, do começo ao fim, desafiante. Ele coloca um novo poder pra você, agora você pode dar pulo duplo, que é uma coisa até comum nesses jogos, né, de plataforma. Agora você pode dar pulo duplo. Ele coloca desafios onde o pulo duplo é essencial. O timing e a habilidade. É muito impressionante o que ele consegue fazer. Não, eles realmente usam todos os conceitos de bom, de boas práticas de design. Porque tudo você vê ali. Se você, tipo, por exemplo, você pega um novo poder, o Rooster Uppercut lá, o gancho do galo. Se você, assim que você pega aquele poder, pra sair daquela sala onde você tava, provavelmente vai ter uma pedra que você vai ter que quebrar com aquilo. Então já é tipo aquele clássico do tutorial, você pegou, não precisa falar nada, o único jeito de sair de lá é você usando aquilo, e aí e isso já te ensinou o que você vai ter que fazer daqui pra frente. E aí depois os desafios, aí vai vir uma série de desafios na sequência, como o Danilo falou. Você vai ter acesso a desafios usando aquele uppercut, por exemplo, que vão chegar ao extremo, assim. Cada vez mais eles vão combinando as habilidades e vão desafiar você muito, muito. São muito difíceis os desafios. Mas... tanto nas plataformas quanto nos inimigos, que a gente não falou ainda, mas assim, é um jogo de luta, né? Então você tem muitos inimigos que você encontra ao longo do jogo e que às vezes eles estão no mundo dos vivos, no mundo dos mortos, às vezes eles agem de uma forma, às vezes eles têm proteções que só com um golpe específico pode atingi-lo, então ele é muito dinâmico também no sistema de combate simples, mas muito eficaz, sabe? Muito atrativo até, uma palavra assim. E até essas habilidades depois, né, nesses puzzles que a gente falou de troca de mundo, é muito usado pra, no meio do jogo, pra gente poder pegar os baús que tem, você pega uns caminhos alternativos só pra pegar um baú, cara, que pode parecer pouco, às vezes é um quebra-cabeça do inferno, mas você vai precisar, pra o que seja, pra corações pra aumentar, você pega 3 corações, igual o Link pegava lá. Um coraçãozinho! É coração do coraçãozito, né? Que é o nome do item, se eu não me engano. Aparece lá no fundo. Você pega três pra... você pega três pra ter um pouco mais de life, né? Tem a máscara lá, tipo aquela caveirinha que é pra dar o fôlego dele, que chama... O fôlego. Que é pra cada golpe especial desse, tira uma barrinha de fôlego. E aí depois ela se recupera quando você fica parado, com um pouco mais de tempo, né? Tipo, tem um limite, ele não fala, você tem um golpe especial, mas você não vai usar feito louco. Você tem lá, tipo, 4 ou 5 barrinhas de especial, você pode emendar 4 ou 5 golpes especiais, depois ele fica vermelho, sem fôlego, né? Ele não consegue dar mais um golpe especial. E tem muitos puzzles, cara, no meio do jogo que você se mata, pensa, quebra a cabeça, tem que usar, mesclar todos esses golpes só pra pegar um baú, cara. Que é muito útil no final. É o que me afastou, não que me afastou, o controle me afastou. Mas quando eu cheguei no Calaca, na primeira vez que eu joguei no Play 3, eu queria ter pego todos os baús, fechar 100% em tudo, pra chegar no Calaca mega overpower, achando que não ia passar. Não sei, eu passei agora, né? Então, tudo bem. Isso é uma coisa... Vou puxar uma discussão aqui, rapidinho. Olha que interessante isso, né? Todos os jogos fazem isso, mas será que isso é uma coisa correta, né? Porque eu tava pensando aqui agora. Se você rusha na história principal, pra ir pro boss final logo, você consegue chegar lá, tipo, com pouco coração, pouca vida, pouco fôlego. Então, tipo, com certeza a batalha vai ser muito mais difícil. Tipo, ou mesmo você seja... não que você corra, mas que você seja menos atento. Não vá fazendo caminhos alternativos, não explore. Vai direto pra história principal, que dá pra fazer. Você vai avançar e você vai ter uma batalha muito mais difícil. Só que isso na maioria dos jogos, quando você é mais detalhista e vai em todos os cantos, pega os upgrades, as batalhas ficam mais fáceis, né, cara? É, recompensa, isso, cara, eu acho. Teoricamente não era uma coisa... Não. No caso do Guacamelee, você pode pegar tudo, que a batalha não vai ficar fácil. Mesmo que você... Cara, a batalha final, por mais que você pegue os padrões dos inimigos, do chefão lá do Calaca. Não, o Calaca mesmo. Por mais que você pegue os padrões, você estando completo, ainda assim vai ser uma batalha difícil. Não é uma batalha, agora eu tô completo, vou matar ele rapidinho. É um negócio cabuloso. No meu caso, eu passei pelos dois casos aí que a gente passou. O que aconteceu? Eu tava jogando ali, explorando, tudo beleza. Eu não sei o que aconteceu com o meu save no Xbox, que apagou tudo. Eu comentei isso com vocês até antes, né? Aí eu falei, meu, speedrun, porque eu preciso terminar o jogo pra salvar, pra gravar o cast, né? Cara, então você não ficou pegando coração nem nada. Então, eu cheguei no Calaca com, acho que, 50% e poucos do jogo. Certo. Tipo, e aí eu fechei o jogo, eu consegui terminar. Aí depois eu tô voltando ali, eu ainda não fiz 100%, não sei se eu vou voltar pra fazer agora, que a gente tem tanto jogo pra jogar, na verdade, né? Mas assim, com 50% eu consegui terminar o jogo. Na verdade, assim, eu pulei muita exploração, tipo, já vinha recentemente de muita coisa que eu já sabia onde tava, porque não tinha 2 dias que eu tinha jogado e antes do save crashar aí, então... Eu consegui no speedrun ali fazer os 50% e passei. E aí depois eu tô pegando as coisas, cara, eu tô vendo que se eu chegar lá agora, vai... Assim, a dificuldade é a mesma. A diferença é que eu vou ter mais sangue, mais fôlego, ou aquela... Lógico, a dificuldade não é a mesma, né, cara? Se você tá com o dobro de HP e você tá com o dobro de fôlego, pode dar o dobro de golpes especiais, é muito mais fácil. Tipo, vai ser mais fácil, assim, com certeza. Mas aí se você for cabaço, você não passa do Jaguar Javiera. Pegaram a referência? Pegaram? Ah, bonito isso, hein? Você fez todo esse entorno só pra chegar nessa parte. Só pra poder falar que o Fernando Camargo sofreu pra não, passar ele ainda do não Jaguar passou. Eu não passei. Eu não sofri. Até o presente momento... Na verdade, eu desisti, eu abominei essa ideia e eu fui fazer uma coisa muito feia. Pessoas, não façam isso, que foi assistir a gameplay no YouTube. Porque não teve jeito, cara. A minha habilidade não deixa. Mas, se eu não me engano, a batalha final ela é nivelada pelo seu nível. Então, mesmo que você tenha pego todos os baús, o chefão vai ficar mais difícil. O golpe dele tira mais vida. Se não me engano, a última batalha é nivelada. Então, não peguei todos. Isso não quer dizer que vai ser uma luta fácil, isso, mas se você pegar todos, também não vai ser fácil, porque o golpe dele vai ser mais era forte. Era nesse ponto que eu queria chegar. Nossa, se eles fizeram isso é genial. Porque, tipo, vocês entenderam a questão de que a pessoa que é menos atenta, que vai ali pro gameplay principal, ela é uma pessoa mais cabaça, uma pessoa mais noob. Aí ela vai fazer menos, vai completar menos o game. E vai ser mais difícil, porque ela tá com menos poderes. Já a pessoa que é mais experiente vai pegar muito mais power-ups e vai chegar no final mais capaz. Então o jogo tem que dar um jeito de ficar mais difícil pra você, que é mais experiente. Então realmente, se eles fizeram isso, legal. Mas olha só, Mr. Luca. Como eles fazem, tipo assim, o que tem de secreto no jogo são baús de moeda, de pedaços de coração que aumentam sua vida, e pedaços de uma caveira, de um crânio, né, que aumenta seu fôlego. Só que tudo isso... Tem também aquela barra de especial que deixa você muito macho lá. Ah, mas esse aí é do super do Championship Edition. É, isso deve ser da DLC. É que eu joguei a versão... É, eu joguei a Gold Edition só. É, isso não tá no Super não. Turbo Championship Edition. Exatamente. Mas assim, durante o jogo base, né? Você pega isso durante a sua jornada, se você for procurando, né? Você pode passar sem. Mas tem uma coisa que a gente não falou ainda, que tem um sistema de loja no jogo, que tá em todos os lugares do jogo, que você também pode encontrar pedaços de coração, pedaços de vida, regeneração de vida. Isso todo jogador vai encontrar. E é assim. Sim. E moedas você ganha no combate. Então, mesmo que você não vá atrás dos baús secretos, ou às vezes muito secretos, às vezes na sua cara, mas eles estão pelo cenário em algum lugar. Mesmo se você não pegá-los, você vai ter dinheiro pra comprar pra melhorar seu progresso. E tipo, todos os power-ups virar. A gente não falou ainda, né? Mas virar frango, os golpes, ou alternar entre o mundo do vivo e mundo dos vivos e mundo dos mortos. Você pega na progressão do jogo. Não tem como você progredir sem pegar os golpes também. Então, eu acho que o Guacamelee é um bom exemplo de game design, de que você consegue chegar ao fim e não se sentir sem poderes para enfrentar o vilão final. Que, convenhamos, não é... Não sei se vocês concordam, não é o maior desafio do jogo. Tem coisa mais difícil no jogo. Tem áreas tipo secretas. E tem o carrasco do Camargo, que ele... Mas eu concordo, o Haga Javier é mais difícil do que o mestre final, né? O Carlos Calaca. Mas o jogo, ele consegue balancear bem a dificuldade. Pra mim, assim, é um excelente exemplo, sabe? Ele tá lá em cima como um jogo com o melhor game design no sentido de desafio e jogabilidade, o Guacamelee. O controle responde bem, você consegue fazer o que quiser, o que precisa ser feito, entendeu? Eu acho muito melhor. Ó, só pra exaltar essa questão do game design, quanto ele é importante, eu vou dar um exemplo aqui. Tô lembrando do Link to the Past, que é um jogo muito importante, cara, pra história. Um jogo muito foda, ele é muito bom, mas ele tem uma mancada que me ferrou quando eu era criança. Que, na minha opinião, isso é mancada de jogabilidade. Muita gente de design, né? Mal do Miyamoto? Você tá falando mal do Miyamoto? Você tá falando mal do Miyamoto? É, sim, sem dúvida. Os caras aprenderam muito com o tempo. Pra você ter uma ideia, o que o Danilo falou, isso é muito importante. Itens chaves não podem ser esquecidos. Isso é frustrante pro jogador. Vamos supor que uma habilidade que você precisasse para passar uma parte fosse opcional. Isso poderia fazer com que você ficasse perdido sem achar aquela habilidade, sem Sim, conseguir passar. Exatamente. Isso acontece no Link to the Past e não é justo. Tipo, tem uma dungeon que você enfrenta um dragão de gelo e fogo. E você tem que, pra matar ele, você precisa do Ice Rod. E o Ice Rod é opcional. Então, isso é errado. Tipo, você consegue chegar nesse boss sem o Ice Rod. Assim, a partir do momento que você precisa, ele já não é mais opcional. O caminho dele pode não ser o mesmo da narrativa. Só que se você precisa dele, ele já não é opcional. Não, tudo bem, mas ele é opcional no sentido de que, tipo, não tem nada na dungeon que te fale, olha, você precisa do Ice Rod. Tipo, por exemplo, o que poderia ser feito? O jogo permite que você chegue ao dragão sem pegar esse rod. Sim, isso sim. É um erro, entendeu? Exatamente. Por exemplo, logo na entrada da dungeon, pra você poder entrar nessa dungeon, você tinha que fazer uma ponte de gelo com esse rod, por exemplo. Sim. Se fosse um esquema assim, aí tá correto. Agora o problema é você ter games que você, tipo, coloca itens-chave de uma forma escondida. Os itens-chave, eles têm que ser fáceis de pegar, ou eles têm que ser uma coisa... Obrigatórios. Obrigatórios. Mais do que fáceis, eles têm que ser obrigatórios, entendeu? Sim. Exatamente. Vamos ver, naquela época não tinha DLC pra corrigir esses erros, né? Então fica meio complicado. Então. Às vezes o. Pode ser, às vezes, até na boa das intenções de fazer um jogo mais complexo, o cara acaba errando nisso. E realmente, isso o Guacamelee é perfeito. Perfeito mesmo. E todos esses detalhes que vocês estão citando. Guacamelee é melhor que a Link to the Past, é isso que tá dizendo. Você ouviu aqui, Mr. Luca disse todas as letras. Guacamelee é melhor. Miyamoto é um merda. E Guacamelee é melhor. Palavras de Mr. Luca. É um merda, tá tudo implícito. Cara, sim. Nessa questão de game design, ele é muito maduro. Muito maduro. E sim, ele é melhor do que o Link to the Past. Cara, o Guacamelee. Em game design e level design também, porque ele não tem aquele negócio de eu não vi o mapa, que nem a parte de exploração, que nem o Danilo falou, você ganha o poder, você pode voltar e explorar a fase. Além dos blocos que tá na sua cara, você pode quebrar isso aqui, tem umas partes que você entra, só depois que você pegou o poder do frango, que a gente vai falar mais pra frente, mas tem umas partes que você consegue ver no mapa que ele tá meio borradinho, é uma parte pequenininha borradinha. Então, ali você sabe que se você virar um frango, que nem você volta lá pra Pueblucho, na casa do Juan. Meu, quem jogou a primeira vez, acho que ali não tem nada. Você volta ali como um frango, você vai descobrir uma fase gigantesca depois. Inclusive, lá no frango é um acesso pra um dos pedaços da máscara, né? Sim, que a gente não falou ainda. Seis fases secretas do jogo. A gente vai chegar lá. Então, já que você falou do frango, a gente tava lá na Xtabay. Que a Xtabay tava puta porque você matou o bichinho de estimação deles, que é um monstrengo gigante, um dragão gigantesco, que tem uma fase maravilhosa, tipo uma referência. Morte desse bicho, cara, ela é muito boa a cena. Eu fiquei batendo palma aqui sozinho, parecia um retardado no quarto. Uma referência maravilhosa, maravilhosa, Super Mario aí. Joguem e vejam essa referência linda, cara. Aí você mata o bichinho de estimação deles, que é um dragão gigantesco. E aí o Calaca fica puto com você, fica puto com ela, ela fica puta com você e ela te transforma num polho. Ou é o Calaca que não, ela faz você polho. Ir até o deserto. No deserto, daí vem aquela parte que você falou, da ilusão, de ela pegar um boneco de palha, fingir que é a menina, e aí ela te tranca ali e ela te transforma num polho, que isso. É um frango. Aí ela te transforma num frango. O Calaca te transforma num frango, cara. Porque Calaca ele fala, te transforma você no vai polho. Sofrer... Porque você vai sofrer mais do ele que falou, a morte. Ele falou, poderia te matar, mas... Exatamente, você vai morrer, vai sofrer como vai ter uma coisa pior que a morte, né? Vai viver como uma galinha e morrer como uma galinha. Mas vemos, a forma galinha é a melhor forma que ele tem no jogo, cara. Você consegue lutar, dependendo do que você fizer, você aprende a voar, que isso corta uma renca de puzzle que você tem na fase, você voa depois, velho. É uma maravilha. A forma de galinha cara, é a melhor coisa do jogo. Cara, pode crer, velho. Dá pra lutar, você dá tipo um dano ridículo muito pequeno. Você fica bicando, velho. O inimigo. É muito engraçado. Do jeito que tem gente maluca no jogo, no mundo, deve ter alguém que terminou essa porra desse jogo como galinha. Tem velho. Que ter, velho. Tem que ter. Alguém venceu Calaca na forma deve galinha ter. O tempo todo. Nossa. Alguém tem que ter feito você isso. Você dá tipo, uma fração, cara. Você dá tipo, sei lá, um centésimo do dano, mano. E tipo, é muito engraçado. Ao certo, né? Que a gente sabe que quando a gente mata a Xtabay, a gente sabe que o Calaca transformou o diabo num frango, como ele fez com você. E depois isso, você e o diabo, frango, como frango, te ensina a voltar a ser humano. Te ensina a virar homem, cara. É tipo... Não deu pra entender, o diabo sabe virar homem. É que é mais prático pra ele você resolver o assunto do que ele. Ele pode ficar só assistindo, você cara, vai lá e mata ele. E o que é o diabo no El Inferno, cara? Porra, muito da hora. Mas eu não sei, cara. Tipo, eu não sei não. Eu acho que como o Calaca enganou o diabo e transformou ele num polho, ele não conseguia realmente se destransformar mais, hein, cara? Ele fala que consegue, tanto que ele te ensina. Só que ele nunca se... Ele continua como um frango pra sempre. Ele continua como um frango, exatamente. Tipo, é conveniente, é engraçado né? demais isso, cara. Cara, mas eu vou falar, no inferno eu fiquei com dó do capeta, porque ele fica tipo, nossa, isso não costumava ser assim quando eu era o dono do inferno. Olha, eu não consigo entrar mais na minha sala. Ele fica mó pedinte, velho. Dá até uma dosinha dele. O Calaca destrona ele e tá com foda-se, né? Não quer saber do inferno. Ele quer, tem um objetivo lá de fazer o ritual dele... pra ser o senhor dos dois mundos. E isso. O inferno deu pra ver que é uma repartição pública lá, tipo, número 669. É, porque a plaquinha tá caída, né? É 666 quebrado, é, exatamente. É, quebrou e foi 669. Não, mas é, tudo isso aconteceu porque o Carlos Calaca, como é que era o nome do Carlos Calaca? Sempre foi Carlos Calaca, quando ele era vivo ainda? Não, ele era um vaqueiro, ele era Carlos o Vaqueiro. Ele era um vaqueiro, né? E aí, tudo isso aconteceu, essa revolta toda aconteceu, porque ele foi humilhado. Porque ele ia participar de uma final lá, de uma tourada, e ele não pôde participar porque quebrou o braço, e aí ele não pôde participar. E aí, ele fez um pacto, né? Tudo isso aconteceu... Ele fez o pacto com o diabo, e o diabo foi diabo, traiu ele, é claro. Tipo, ofereceu pra ele, quando ele tava lá, pra receber o troféu, que ele consertou o braço dele, ele foi lá, participou da tourada. Quando ele ia receber o troféu, o diabo tomou o troféu dele, e aí ele, tipo, jura vingança contra o diabo. Transforma ele no Carlos Calaca, né? Toma o troféu e leva ele pro mundo dos mortos. Cara, o Calaca, ele é basicamente o motoqueiro fantasma. Né? Ele faz o pacto capeta, o capeta faz o pacto certinho, depois trai ele e ele vira uma caveira. Ele é o motoqueiro fantasma, basicamente. É, só que de bois, versão bois. É, toureiro fantasma. Mas eu fico pensando, o quanto esse cara era obcecado por ganhar esse troféu, porque ele fez um pacto com o diabo. Depois ele foi traído pelo diabo e não conseguiu o troféu dele. Ele decidiu, ele traiu o diabo e decidiu ser o senhor do mundo dos mortos e dos vivos só por causa desse troféu, cara. Você tem noção disso? Cara, tudo na vida é uma questão de objetivo e foco. Esse cara tem os dois. É. A coisa escalonou muito rápido, né? O diabo, ei, pô, calma, quer o troféu de volta? Eu dou, pô. É um cara obstinado, pô. Pode crer. Você não sabe brincar, não brinca, cara. Tipo, toca seu troféu aí. É um cara obstinado, o cara que quer o que ele quer, ele vai lá e... Tem metas na vida. Sabe aquele cara de palestra motivacional? É ele. Nunca desista do seu sonho. Porra, uma palestra motivacional com Carlos Calaca eu assistia, velho. Esse aí. Imagina uma caveira com um sombreiro gigante, cara, palestrando, velho. Isso não é pra se perder mesmo. Fazer que nem aquele moleque transforma lá. Just do it! Batendo na mão. É, exatamente, o Shia LaBeouf. Shia LaBeouf. Do it! Just do it! O Carlos Calaca gritando. Do it! Então, aí, depois que o diabo dá o poder dele virar frango e homem... Ao bel prazer dele, à vontade que ele quiser. É um botão simples, você troca lá. É a mesma forma que o Alucard vira cachorro, morcego. Vira cachorro, né? Morcego, isso. É morcego, lobo, cachorro não. É cachorro. Lobo, né? Cachorro, cachorro, né? Qual a diferença de cachorro pra lobo? Cachorro o quê? Ah, só cachorro não. Lobo. Lobo é só um cachorro gourmet, cara. Lobo é um cachorro que gourmet. Isso? É tudo cachorro. É, tá bom. Então, mas agora sim, agora que você pode virar frango e humano, agora você vai lutar com o Tex Tabai. Sim, sim, que você consegue... Sim. Até porque eles fazem naquele jogo de você trocar de mundos, cara, eles fazem você chegar em Pueblucho, lá no mundo dos mortos, que é onde você tem acesso aonde ela tá, né? Que é embaixo de uma casinha lá qualquer, que aí depois que você enfrenta ela, ela fica naquela... Deixa eu só fazer uma pergunta pra vocês, não. Porque, tipo, vocês jogaram o Gold Edition, o Fernando e o Danilo jogaram. Isso, eu joguei o Super Edition, Turbo. Né? E o Floyd, você ganhou o Super Turbo, eu também joguei o Super Turbo. É, eu tenho uma leve impressão que algumas coisas de história mudaram, não me corrijam se eu estiver errado. A Extabai, depois que você luta com ela, ela se arrepende. Isso. Ela fica puta com Calaca e decide te ajudar. Isso. Ela que te dá o poder de transicionar entre os mundos. É isso mesmo. Isso mesmo. Ah, tá. Então a história é a mesma. É que eu não tava lembrando. Eu falei, cara, eu acho que... É, ela fica naquela, né? Tipo, essa vida de mulher de malandro não vale a pena, né? Isso. É. E depois você vê, será que, mano, a luta dela, eu vou te falar que das lutas ali, tudo bem que eu não cheguei até o final, mas a luta dela eu achei uma das melhores, cara, porque ela tem três fases, basicamente, e a transição é muito repentina, assim. Você tá fazendo uma coisa, você... decorou, pronto, esquece que começou agora uma parte nova. Eu acho transição que isso, toda hora. Camargo, é, ele se repete com todos os mestres. Eles têm uma sequência de golpes ali. Vai que falar isso pro Raguar pega... Javier. Cara, eu zoei não, você, não... mas eu vou te falar, sem brincadeira. Eu passei o Raguar Javier na primeira tentativa, tipo... Eu sei, você me falou isso. 1-0 no... Digidin. Eu sou foda, exatamente. Eu hate games. Não, porque eu tava jogando, aí o Camargo falou, mano, eu não passo do Raguar Javier e tal. Eu falei, putz, caramba. Cheguei no cara, falei, fudeu. Mas foi tipo... Você todo chefão esquema, você tem aquele padrão. E o do Raguar, eu não consegui ver o padrão, porque todo chefão tem um padrão óbvio na sua cara ali. Até o Kalaka, quando eu vi o vídeo final dele, a primeira forma basicamente é só golpes especiais, você não consegue atacar ele, e a segunda forma dele tem um padrão. Então beleza, você consegue ver o padrão pra... ali. Agora o Raguar só não. Só pra esclarecer porque... essa questão das lutas desse jogo, ele é estilo Shovel Knight. Eles têm padrão, mas não é exatamente um padrão. Ele tem uma gama de golpes que, pra você reagir, você precisa usar um padrão, um contra-golpe, por exemplo. Mas essa gama de golpes... Ah, não, cara, a Xtabai tem um padrão mesmo. A Xtabai tem padrão mesmo. O que eu gostei da luta dela é isso, o dela é todo não, padrão. Não, galera, eu acho que todos são aquele aí, assim... Ele tem 3, 4 golpes e ele consegue. Isso. O movimento inicial dele, você já sugere o que ele vai fazer. Você consegue desviar, se defender, golpear, enfim. Isso é desde os chefões de Mega Man, essa escola. Cara, eu não estou convencido desse argumento. Acho que a inteligência artificial deles é um pouquinho pior do que a do Shovel Knight. Porque no Shovel Knight a impressão que dá é que o boss, ele age também de acordo com o que você está fazendo. Ele usa o golpe um pouco mais, cara, pensado. A Xtabai, cara, ela não... Se você bater nela ou não, é aquele padrão... Exatamente, ela é um padrão fechado. O padrão dela é fechadinho, velho. Agora, o Raguar, sim. O Raguar, ele tem uma gama de golpes e o movimento inicial é o que vai ditar. Só que ele não usa o mesmo tipo de golpe em sequência. O golpe dele vai alterando. A Xtabai não. A Xtabai, ela vai pra esquerda. Toda vez que você começar aquela luta, ela vai pra esquerda. Não tem erro. Ela segue um script fechado, né? Isso, exatamente. Mas por isso, eu achei também a luta com o Raguar Javier uma das melhores, porque ele foi desafiador. Ele é difícil de tirar todo o HP dele. E a luta vai ser longa, e ele sempre vem com golpes diferentes que vai exigir que você, tipo, pense rápido. Você vai ter que agir de uma forma diferente, além dele colocar os escudos. Então você sempre vai ter que bater nele com uma habilidade diferente pra quebrar os escudos dele. Então, tipo, ele é um chefe bem interessante. Um dos mais interessantes do jogo. E o Raguar Javier, ele é discípulo do Bode, cara. Ele é discípulo do Bode e, na verdade, ele segue o Kalaka porque ele não teve coragem... de enfrentar o Kalaka. Isso é muito bom. Ele fala, né? Tipo, é quando você enfrenta ele e tal, ele fala, pô, me deixe lamber minhas feridas aqui com um pouco de dignidade, que é pra você seguir, né, o jogo. E depois, quando você tem o jogo, ele tá lá, mesmo. Tipo, tá todo, cara, mundo feliz, mas ele... Eu não joguei contra o Raguar, só que o detonado que eu vi, ele era por um cara que falava espanhol. Então o jogo inteiro estava em espanhol de verdade, não era aquele espanhol misturado com português. Não é o espanhol toda do hora... Luca no começo do episódio. Não. O dele era espanhol mesmo. E toda só hora... o meu, né? Só o meu que é espanhol. Toda hora que ele ia falar com o Raguar... O do Mr. Luca. Falou... do Mr. Luca é o pior, tá, gente? Vamos deixar bem claro. De todo mundo é bem. É bom. Então, mas ele falou... Ele derrotou o Kalaka, ele foi umas 6-7 vezes falar com o Raguar. E o Kalaka não, o Raguar. E toda vez o Raguar fazia uma piadinha com algum felino. Eu não sei se em português ele faz isso também. Eu falei uma vez, só que ele fala, me deixe lamber minhas feridas com dignidade. Então, e aí eu só que depois, em espanhol, se você voltar e falar com ele de novo, ele vai fazer outra piada com tigre. Daí depois ele vai fazer uma piada com gato. Depois ele vai fazer uma piada com lince. Caramba. Ele vai fazendo várias piadas com felinos. Que legal. É, viu? Ó, se vocês tivessem visto detonados, vocês saberiam disso, né? Em vez de perder seu tempo jogando o jogo... As vantagens de ver detonado, né? Fica a dica pra você, amiguinho. Não jogue jogos. Assista o Jornal. Jogos é superestimado. Assista o Jornal. Bom, mas a gente pulou bastante, na verdade, porque tem toda uma mecânica aí. Depois de você pegar o poder com o Hextabyte, você ainda tem a árvore, daí você vai pegar... A árvore você pega o duplo pulo, então, na daí verdade, depois... você pega... E cada setor do mapa ali, alguns poucos você vai enfrentar chefões, mas a maioria você enfrenta uma mega aventura como da árvore. Um puzzle é gigante pra você conseguir uma habilidade. Que é importante. Cara, todos os personagens, seus inimigos, eles são bem legais. No começo você já vê toda a gangue lá. Desde o começo, onde o Calaca sequestra a filha do presidente, você já vai ver que tem o Flame Face, que é o... Como é o nome dele em português? De fogo, é? Cara de fogo, cabeça de fogo, alguma coisa assim. Cara de fogo, eu acho. E aí tem a Extabai e tem... Quem que tá mais lá? O Jaguar. Ah, tá. É. Tipo, tem o Jaguar tá junto com eles? Eu acho no começo? Que... Eu acho que não, hein? Não. Eu acho que não. Não sei. Eu acho que ele é um lobo solitário. Ele não é capanga do Calaca. Legal que no Super Turbo Championship Edition eles incluíram algumas coisas. E uma das coisas é um boss novo, que é o El Trio de la Morte, sim, né? Que é o cara, que nossa, são três violeiros, cara, lá. Eles incluíram de uma forma genial. Como eu já tinha jogado o antigo, eu percebi que foi uma adição, cara. Porque, tipo, tá lá rolando aquela cena do Calaca com a menina no ombro, o Juan indo lá pra salvar ela, tá os capangas atrás, e aí eles matam o Juan, aí do nada aparece esse El Trio e fala: e aí, pessoal, perdi alguma coisa? Tipo, e inseriram ele, tipo, muito que massa, bom, velho, cara. Eu não sabia. Mano, que da hora. É muito bom, cara. E aí e ele, o legal, tipo... cara, é que esse trio, eles têm um background. Quando você vai naquela cidade perto do canal lá, na parte subterrânea. Essa cidade também é um estágio novo, viu, Floyd? É o... Como é que é o nome desse lugar, cara? É alguma coisa do galo, velho. Alguma coisa... Eu sei que é um lugar novo. Então... Tem dois lugares novos. Aí você vai falar com os moradores lá e fala: pô, aqui de noite a gente vê um trio de cabeças que ficam chamando, que acho que foram enganados pelo diabo, que são amaldiçoados a sempre buscar o quarto membro da... que na verdade era um grupo, não era um trio, né? Que era o Pedro, Pedrito, que eles ficam... eles estão na jogada, porque o Calaca prometeu pra eles que, caso eles ajudem, se tiverem sucesso no ritual, ele vai trazer o Pedrito de volta. Então eles fazem tudo isso porque eles sentem falta do membro principal da banda, cara. É, que foda. É, não... eles são uma banda, eles tocam, tipo, violão, essas coisas. E eles são responsáveis por fazer o Exército de Caveiras, cara. O Calaca encomenda o Exército de Caveiras pra eles. Eles vão produzindo. Caraca. Eles têm uma fábrica de caveiras. É muito aí, legal. Aí, quando você vai enfrentar eles, cara, eles ficam no telefone com o Calaca negociando. Pô, não, você pediu 10 mil, mas tem 500 que aquele cara lá, o Carnudo, destruiu. Então vai descontar, tá? Né? Eles ficam debatendo, tipo... Caraca, é velho. É muito bom. E aí os caras fizeram uma integração perfeita, porque eles colocaram dois níveis novos, que é esse do rio que o Floyd falou, tem uma parte do vulcão que dá acesso pra esse lugar onde você vai lutar com o El Trio da Morte, tem o boss novo, o Trio da Morte, e tem o poder novo que é o Muy Macho, né? Que você... aperta os dois, o L3 e R3. Que é o mesmo poder lá, o Power of Titans do Kratos, na verdade, né? Do Kratos, sim, exatamente. Sim, sim. Você ativa esse poder. Só que ele é super interessante, cara, porque ele tem uma barrinha que quando você ativa ela vai gastando, mas se você combar bastante, ele vai enchendo de novo. Então, tipo, se você entrar numa desenfreada de começar a combar muito, a sua barra não desce, então você vai combando mais e você fica rápido, forte e vai arregaçando. E assim, o Turbo, o Championship Edition, eles colocaram muito mais inimigos, muito. Tem sessões que tem inimigos novos e, tipo, mais volume de inimigos. Que é pra compensar esse seu poder, que é super overpowered. Que você se transforma nesse super... no Muy Macho. E aí você detona tudo. É uma loucura, cara. Se já era uma loucura lutar contra hordas e hordas, agora com esse poder ficou, tipo... Doido, doido. Maluquice. É muito bom, cara. E o mais legal foi eles terem integrado, assim, de uma forma natural. Porque agora eles colocaram no meio do caminho. Quando você chega num certo lugar que era pra você avançar, você é obrigado a passar por essas fases novas pra poder conseguir avançar na história normal. Inclusive, antes de chegar no Calaca, você vai ter que lutar com o Trio da Morte. Então, tudo ficou integrado num jogo só. O jogo acabou ficando mais longo então, agora. Até eu joguei... Eu lembro que eu joguei quando a Plus deu pra PlayStation 3, cara, faz muito tempo, né, Mr. Lucas? Não sei se você lembra, mas faz bastante tempo. É, ela deu... Que deram esse jogo. E eu não lembrava do Trio da Morte, e eu jogando agora, eu... Se você falasse pra mim que ele tava naquela época, eu ia acreditar realmente, cara. Tá muito bem integrado, né, cara? É muito bem integrado. É muito bom. Inclusive, eu aconselho vocês a dar um jeito de dar uma jogadinha no Super Turbo Championship Edition. Super Turbo Championship Edition! Porque é muito legal, cara. Esse nome você tem que... Você tem que falar gritando, não o número que... Não, aí o Super Turbo... É Super Turbo Championship Edition! Tem que ser com aquela voz de narrador de Street Fighter mesmo. Senão, não é... Senão, não é o nome certo. Exatamente, tem um jeito certo dele. Interessante, interessante. Eu não conhecia... Eu não joguei nada do Super Turbo. Eu já vi algumas fases no Inferno, que é um DLC que vem no Gold Edition, né? Mas eu joguei o jogo inteiro, e a versão... O Inferno, cara, só explicando, ele é uma... É uma parte, tipo, é uma gincaninha. Você vai fazer lá coisa pra ganhar achievements. Tipo, passe esses puzzles em tanto tempo pra ganhar um ouro, tipo, tem várias portas. A primeira fase você tem que subir uma sala inteira acho que é menos de um minuto. Isso, daí, menos de um minuto é ouro, um minuto e meio é prata, e daí tem bronze. É bronze. Concluindo em qualquer tempo, é bronze. E tem parte tipo, mate todos os inimigos sem esquivar. E aí você concluindo é bronze, em tanto tempo, com tantos hits é prata e com mais hits ainda é ouro. Alguém conseguiu ouro em todos? Porque se você conseguir ouro em todos, você abre o elevador do diabo e vai pra sala dele. Eu consegui. Alguém conseguiu? Só que aí depois eu descobri que você consegue abrir mais dois andares pra cima. Que legal! Porque assim, o que eu não sei se tem na Gold Edition, mas você consegue pegar um poder do frango lá, a bomba do frango, né? Aquele que tem uns bloquinhos pequenos roxos, se não me engano, que você alcança lugares que não dá pra alcançar. E aí eu descobri que tem mais dois andares pra cima que eu ainda não fiz, mas dos dois andares iniciais eu fiz ouro em todos, eu me matei. E aí você vai na sala do diabo lá, que ele vai estar lá na mesa dele, e aí ele te dá acesso pra você pegar um pedaço da máscara. Finalizando a história, tipo, o Jaguar Javier, ele derrotado, ele te deixa passar e subir a montanha, né? E você basicamente vai subir essa montanha já pra ir atrás do Calaca. Templo da Guerra? Depois do Templo da Guerra. Templo de alguma coisa, isso que eu tô tentando lembrar agora. Isso que eu achei, cara. Tipo, Templo da Guerra me remete a, tipo, puta, vai ter muita batalha aqui. E tem, é claro. Mas, tipo, o último templo, que é o que você... Que é o templo... É o Great Temple, né? Grande, é o grande templo. Que é o templo que voa lá. Cara, esse templo tem as batalhas... Meu, as piores batalhas do game estão ali. E, tipo... Quem ele devia chamar o Templo da Guerra? Porque ali o bicho pega. Ali você vai ter que... Mas é que não são só desafios de batalha. Ali o jogo vai te testar mesmo. Ele vai colocar inimigos difíceis, hordas gigantes. Os desafios mais de plataforma bem difíceis. Uhum. Os desafios de plataforma do game são bem difíceis. Não, depois você ganha a habilidade lá de voar. Que, na verdade, tudo isso... A princípio, quando você antes de você enfrentar o Jaguar Javier, tem uma ponte que você... Acho que de Sierra... Como é o nome do lugar? É a Sierra Morena. Sierra só. Você tem que chegar na Sierra. É só Sierra. Isso, então. Sierra Morena, é verdade. Aí tipo, tem uma ponte que você não... Não, não. É a Sierra que dá acesso pra Montanha Morena, não é isso aí? Eu acho que é. A Montanha isso. Morena então, que é que você sobe. Nisso, você tem acesso à Sierra há muito tempo. Você não tem o poder de chegar no templo, que você só precisa do voo do bode, né? Não, pra chegar na Sierra é escalada e daí depois você consegue o voo. Depois isso. Você tá na montanha, você consegue o voo. A escalada do bode e depois o voo do bode. Que aí você chegou ali, que aí você pode chegar no final e enfrentar o Calaca, né? Primeiro o Hagar Javier e depois o Calaca. E eu vou te falar, eu achei muito da hora que pra mostrar o tamanho do templo em si, eles deixam você voando e vão fazendo um joguinho de câmera, que a câmera vai indo pra trás, assim, mostrando você pequenininho entrando no templo gigantesco. Sim, isso eu achei muito maneiro. E depois eles fazem o contrário, quando você tá entrando, acho que já no templo pra enfrentar o Calaca, ou agora eu não lembro, que vai dando aquela aproximada, o Calaca, inclusive já na sua cara. A câmera vai chegando até a sua cara. É. Aí você fica, não, mas aí é só de zoeiro, porque aí não é pra dar impacto nenhum, aí foi só pra zoar mesmo. Eu fico, caramba, mas é muito legal, cara, que poderia ser uma porta, tipo, ele anda ali numa sala e entra. Tipo, não é. Não menosprezando o Symphony of the Night, mas tipo, poderia ser uma aquelas salas que tu CD que pronto, você entrou e já era. Que. Não, é pra fazer o efeito dramático, só que exageradamente zoeira, né? Já aumenta sua expectativa pelo que vem, né? É interessante. E aí você enfrenta o Calaca, que eu também não sei se. Calma. Antes disso. Eita, João Kleber. Para. Esse templo, ele tem muitos puzzles. Que nem eu falei, se você fez todos os puzzles da árvore, você ganha um poder de voar com frango. E nesse templo, tem os lugares que você só alcança com frango se você voa. E tem uma coisa que eu achei genial. Eu não peguei esse poder do frango aí. Ah, então você não deve ter pego todos os... Ah, você não pegou todos os puzzles, você falou. Então, mas nesse templo tem uma coisa muito legal que eu achei, que são os portais, que é baseado no jogo Portal, o amarelinho e o azul. Sim, ah, é verdade. Mano, isso é muito bom, velho. Tem uns que é tenso, cara, tem uns que é tenso. Que você faz o voo do bode, se você não trocar de ficar trocando de mundo, que também altera a ordem dos portais, você cai no puzzle e volta do início. Olha o nível da referência, né? Os caras tipo, começaram com as referências com os posterzinhos lá, depois tem uma referência que você tá jogando, e aí efetivamente um puzzle, uma referência de portal, que é uma parte do puzzle pra você avançar, né, cara? Que precisa usar os portais. Pô, Mr. Luca, a gente falou de tanta referência, esquecemos de falar da referência do Journey. É, sim, quando você tá subindo, cara, a Serra Morena, tipo, é uma subida enorme. E aí começa a aparecer aquelas pedras características do Journey, e aí você passa pelo personagem do Journey caído, cara, que é exatamente como aconteceu no Journey. É muito foda. Porra, é foda, o jogo tá super descontraído ali, de repente quando você vê aquilo, você fala, caralho, que foda, cara, Journey, mano, igualzinho. Mano, é muito bem feito, cara. E você pode passar disso aí até sem perceber, né, cara? É, se você estiver correndo só, tipo, ah, ou pra quem não conhece também, quem não conhece vai achar que é só um bando de pano ali. Uhum. Ou se você tiver andado por outro, tipo, se eu não me engano, ele aparece no mundo dos vivos, se você estiver andando pelo mundo dos mortos, ele não vai estar lá, entendeu? Você pode perder a referência, né? É, tem como. Eu, por exemplo, joguei esse game no PS3 antes do Gold Edition, e eu terminei ele no PS3 e eu não tinha jogado Journey, e adivinha quem perdeu a referência? É, cara. E aí agora eu joguei depois de Journey, vou falar, ai, caramba, o cara aqui, que legal, né, velho? As referências são maravilhosas. A referência de Portal talvez seja a melhor de todas, porque ela é uma mecânica do game. Você vai ter que usar os portais pra poder se teletransportar e conseguir avançar no templo. Muito bom, cara. É legal como o jogo ele consegue se reciclar e lhe dá desafios novos. Por exemplo, tem um que é simplesmente você, quando você se transforma em galo, você pode andar em corredores, né, espaços bem pequenos que você não pode andar de forma de humano. Uhum. E tem momentos que a câmera aproxima de um jeito que se torna um labirinto. E você tem não, que... Os labirintos, cara, aquele labirinto que tem na casa do Javier, lá, do Juan, desculpa. É um labirinto que aproxima bem na cara do frango e que você tem que fazer o labirinto. Você não consegue ver o caminho que você já fez. Então, se expande a tela, você passa aquilo em 10 segundos. Fácil. É, porque ele é um jogo de memória, né? Quando você entra no labirinto, você entra na portinha do labirinto, ele te mostra um zoom out do labirinto inteiro. E se você memorizar aquilo, depois ele vai dar um zoom bem pertinho do frango, então você tem que saber se você tem que subir naquela hora. E é legal que, se você colocar o mapa, ele não vai mostrar o caminho do labirinto, ele vai mostrar só uma sala, assim. Ele não mostra os caminhos certinhos. Você tem que memorizar mesmo. Não tem nem como, não memorizei, vou olhar aqui depois. Não rola. Muito legal como ele sempre consegue colocar desafios novos. Aí chega na última fase, você acha que já viu de tudo, tem portais. Portais do jogo Portal, inclusive, né? Portais laranjas com azul. E que você tem que usar a mecânica do jogo, né? Assim, um golpe pra cima, um golpe pra frente pra pegar um portal, usar o voo do bode, escalada do bode, pulo duplo. Trocar de mundo. Tudo ao mesmo tempo. É muito foda. É muito bem feito, muito foda. E... como você falou, da casa do Juan, Floyd, que você tem que voltar lá, e é um labirinto colossal desse aí que você tem que fazer com o frango. Esse é um dos desafios da máscara, que você tem que pegar 6 pedaços. Na verdade, são as orbes, né? Você tem que pegar 6 orbes. O jogo, você terminando o jogo, ele te dá uma orbe. Só que aí você descobre que você precisa pegar 5 outras orbes. E essas orbes... elas... ele termina com um final ruim, né? Se você pega uma orbe só... você chega e você não consegue salvar a filha do presidente. Ruim em partes, né? Porque depois do final ruim, mostra ele jogando futebol, felizão da vida. Você salva o mundo, sua vida continua, mas a mina morreu, do jogo que segue. Eu pensei nisso. Eu pensei nisso, cara. Não, tipo, cara, você não era frustrado que não conseguia ser um lutador. Você virou um lutador, pronto, você tá feliz, não precisa da mina mais. Você é um lutador que dá pulo duplo. Você é um lutador solteiro, né, cara? Um lutador solteiro, cara. Você continua vivo. Segue frente, então esse mano. É o final bom, né? Esse é o final bom, né, Camargo? Só explicando, né? Só explicando. O Calaca tá lá fazendo ritual com a menina, com a filha del presidente. E aí você enfrenta o Calaca, enquanto acho que tem a ver com a posição da lua. Não, peraí. A menina, ela fica igual a magia do Esquadrão Suicida também, né, mano? Não, assim, e tem uma parte antes que ele fica falando com o Flame Face lá, o cara de fogo, falando, eu preciso de uma virgem. Ah, você precisa de uma virgem? Sei não, né? Peraí, pessoal, peraí, pessoal, aí eles não escutam ela ia avisar pra eles. Ela ia cara. Avisar, mas nunca deixa. Uma virgem? Peraí. Então, e aí segue o ritual com ela, aparentemente não virgem. Segundo o que induz, né? E aí você enfrenta o Calaca e o ritual tá rolando. Porque o que o Calaca queria fazer? Ele era parceiro da Stabai, só que a Stabai era, tipo, não tava nos planos dele. Ela gostava do Calaca, mas ou talvez ficava com ele porque ele era poderoso, sei lá. Mas o Calaca não tava afim de ficar com ela. Ele queria fazer o ritual com a filha do presidente, transformar ela numa morta-viva também e ser a rainha dele dominando o mundo inteiro. Então era o plano dele ficar com a filha do presidente. Só que, como ela não era virgem, na hora que tem o eclipse, que é o horário do ritual, lá no altar, ela acaba morrendo, né? E aí, tipo, ela morre antes de começar a batalha. Você tem que batalhar com o Calaca, com ela morta. E depois você descobre que você derrotando o Calaca... não adianta nada, ela tá morta. Ela não revive. Ela morreu. Ela ficou morta lá e já era. Já era, morreu. Viu, gente? Ser virgem pode mudar a sua vida. Tá vendo? Você fica reclamando, eu sou virgem. Ser virgem pode salvar a sua vida, cara. Foi porque o cara... de repente a filha pode perguntar, mãe, mas por que que eu tenho que ficar, me manter virgem pra eu poder... Joga água com a pra você saber o que acontece se não for virgem, vai. Não, filha, na verdade você tem que se manter virgem, porque se uma caveira de outro mundo quiser unir os dois mundos dos vivos e os mortos, e ela fizer um ritual antigo que envolva colocar você no altar na lua cheia, você pode sobreviver. Aí a menina vai falar, entendi, então tudo bem, vou continuar virgem. Então... eu escolhi esperar. Enfim, você salvando o jogo sem todas as peças da máscara, ela morre, tem um finalzinho lá com ele no colo e tal. Depois mostra a sequência de slides dele felizão, comemorando com o Frey lá, com o Jaguar Javier, com o Bode, tudo jogando futebol, tudo, surfando, de máscara. Mostra depois, tipo, acho que depois que ele morreu, mostra as caveirinhas se reencontrando, tudo mais. Tipo, depois da morte, eles... é verdade, né, cara? Tipo, ele tira a máscara e morre. Tipo, na hora que ele tira a máscara, eu não sei qual que é o esquema. Eu tá não vendo? Sei se é ele tirou esquema. A máscara e morreu, ou se depois de toda a vida dele, ele morreu e tal. Talvez. E no mundo dos mortos encontrou se com ela. Se reencontrou com engraçado ela. Engraçado que o cara tinha o portal de ir pro mundo do vivo dos mortos quando quiser. Pode crer. Cara, eu já falei, você é um lutador solteiro. Você acha que ele vai ligar pra te dizer que tá morto? Espera morrer primeiro. Ele meteu o foda-se, ele tinha o poder de ir pro mundo dos mortos e encontrar ela, mas ele falou, ah, deixa pra lá, deixa eu morrer primeiro, viver minha vida inteira. Não, e aí você salvando ela com as máscaras e todos os slides... Praticamente seguem a mesma ordem, mas ali, ela tá ali do lado, ela tá presente. Tipo, no do futebol, tá ele sozinho e tá ali comemorando um gol com o juiz. Né? Ele tá reclamando de um cartão e o juiz lá com... Que é o frango. Que é o capiroto, imagino. E aí, não, tá ela querendo... Não, é o frango... Aquele é o outro frango que te treina. Ah, tá. Ah, é, tem um frango. É o frango lutador. Pode crer. Ah, é um frango com sombreiro, né? Então, e aí, com ela sobrevivendo, mostra ela querendo ir pra cima do juiz e tudo mais. Ela tá em todos os slides, né? Mostra, tipo, a vida feliz. Mano, ela é muito porra louca, pelo que mostra ali também. É, não. É, nos slides, não, mas muda, que ela é, tipo, loucura. Mas muda, muda um pouco, assim. Tipo, a principal mudança que tem... É, alguns slides são só, tipo, tá faltando ela. Que nem no aniversário do Juan lá, tipo, tá um espaço. Você consegue perceber que tá um espaço no final ruim. E aí no final bom ela tá naquele espaço. Só que tem alguns slides que são um pouco diferentes. E a principal diferença é o Juan não estar de máscara. Porque quando você faz o final bom, você pega todas as orbes, monta a máscara. Sim, lá, ela tira a máscara. Você fica mais poderoso. E aí, tipo, ele tá com ela morta nos braços e quando ele chora, a quebra. Lágrima dele ativa a máscara e a máscara quebra, exatamente. Aí ela revive e pega o último pedaço da máscara, tira do rosto dele e aí ele fica felizão porque ela reviveu e tal. Eles casam, mostra o casamento deles e tal. É bem legal o final. Porque no final é meio deprê, cara, o final... Final ruim. Isso que é bizarro. É deprê e zoeira ao mesmo tempo. É deprê porque, por 5 tipo, segundos, ele... né? Esse é que é o negócio. É, exatamente. Você porque... tá tipo, porra... Porque ele ela fica... Ela morreu aí. Não. Aí tá o cara jogando bola assim, você é tipo, cara... É. O que aconteceu, e porra? Com o poder de ir pro mundo dos mortos quando ele quiser. Mas ele não vai. Ó a montanha-russa emocional. Ela morre... Aí tem uma cena triste dele segurando ela no colo e ele chora e tal, uma cena triste. Aí depois muda pra essa cena super feliz dele vivendo a vida dele. E aí no final volta de novo pra cena triste que mostra ele olhando, sentado numa mesinha, olhando uma foto dela, cara. Tipo, então é mó triste, mano. Ele termina ali olhando a fotinha dela, tipo, como se ele tivesse chateado. E aí mostra essa cena dele tirando a máscara, virando uma caveira e se reencontrando com ela. Então é tipo a montanha-russa emocional aí do Guacamele no final. Eu achei uma loucura então, esse final ruim, viu? Que nem você falou, esse negócio da máscara é bem mal explicado. Porque a máscara no jogo, você morreu, a máscara volta você com vida. Beleza. Então exatamente. Até aí, você estando com máscara, você tá vivo. No final ruim, você continua com a máscara se você estiver vivo. No final bom, você quebra a sua máscara pra... trazer ela de volta à vida e você não precisa mais dela. Você continua vivo sem ela. É meio estranho essa história da máscara. Ai, Camargo, mas aí eu entendi, cara. Olha só a profundidade, hein, cara. Agora que eu digeri tudo. Tipo, você tá com a máscara e a máscara te traz pro mundo dos vivos. No final ruim, ele tem essa suposta vida feliz, que ele tá fazendo várias coisas com os amigos, mas ele não suporta. Ele olha pra... Ele é um cara teoricamente feliz, que tá fazendo várias coisas, jogando futebol, surfando de máscara e tal, mas ele olha pro retrato dela e fica triste. Aí ele, tipo, decide tirar a máscara. Se ele tirar a máscara, ele morre. Quando ele tira a máscara, ele decide se matar e viver com ela no mundo dos mortos. Ó que profundo. E aí, quando ele consegue o poder das orbes, ele consegue o poder de poder tirar a máscara, só que se manter vivo. E dar vida pra ela legal, também, né? Porque nesse momento, ele não tira, a máscara se quebra, dá vida pra exatamente. Ele e pra ela ao mesmo tempo. Porque a máscara é um dom e uma maldição ao mesmo tempo. Porque ele só... Enquanto ele estiver com a máscara, ele está vivo. Mas se ele tirar a máscara, ele volta pro mundo dos mortos. E olha que legal. Ó a profundidade. Cara, foi longe. Eu acho. Mas a máscara é uma... A máscara é uma coisa da hora, mas é muito mal explicado. Ela aparece do nada, ela te dá vida, ela vive os outros, mas ela não tem explicação nenhuma. Ela só existe. Ah, galera, porra. É um jogo... Né, vocês querem uma... Uma explicação, uma coisa assim. É! Porra. que é um livro. Não, cara, eu não fazer um filme. Ah, mas esse jogo é legal, Dani. É legal, pô. Ele... É uma máscara que dá o poder. A gente falou tanto do final, a gente não falou da batalha do Calaca, né? Mas ela é, mas assim, eu acho ela muito simples, na verdade. Foi até um pouco. Não, eu acho que a grande coisa da batalha do Calaca é ele virar um demônio gigante. Tipo, isso que eu achei legal, só que queria comentar. Porque ele vira o capiroto na forma máxima. Ele vira um demônio que gosta de fogo. E é porque que bate no chão sai fogo. É pra ser uma parte que ele tá querendo juntar o mundo dos vivos e dos mortos no meio do ritual, que tem um eclipse e tal. Então, a segunda fase da luta, o eclipse acontece e o ritual é concretizado, entre aspas. Assim, né? Tá ali durante o ritual e ele vira essa entidade, esse ser dono dos dois mundos, ou sei lá, mega poderoso e tal. Mas assim, eu achei... Eu joguei no dificuldade normal e difícil, né? Porque assim que você termina no modo normal, ele libera pro dificuldade difícil. E eu achei fácil, eu achei a luta... Tipo, o cara de fogo, ele é mais difícil, o Hagua Javier também é bem difícil, e no difícil ele é... Pô, no difícil ele é difícil, né? Porra, claro. Mas muito difícil. Sabe o quê? Eu não joguei com o Calaca, óbvio, porque eu não passei do Hagua. Só que eu assistindo, eu percebi que se eu jogasse com o Calaca, talvez eu ganharia. Por quê? O Calaca, a primeira parte dele basicamente é quebrar a barreira. Você nunca vai conseguir dar um ataque nele, é só quebrar a barreira. A segunda parte, ele sempre tem um tique de 2 segundos pra poder dar o ataque. Tipo, ele vai bater a mão no chão e o chão vai pegar fogo. Ele dá um grito primeiro pra depois bater. Ah, ele vai soltar fogo pela boca. Ele abre a boca e fica um bom tempo com ela parada pra depois soltar o fogo. Os fogos cruzados que aparecem tem um negocinho que avisa. Então, ele é mais fácil de você decorar os padrões. Ele você consegue. O Hagwar, como eu falei, eu vou bater nessa tecla várias vezes. O Hagwar, ele tem vários golpes que não tem um padrão. Ele simplesmente usa os golpes e é muito curto o tempo dele. Você tem que ter uma habilidade muito foda de visão, assim, pra saber, ele vai usar esse golpe agora, então eu não posso fazer isso. Por isso, Camargo, que ele é o boss mais legal do jogo, porque ele é o boss mais difícil do jogo, cara. Ele é o boss mais imprevisível. E ele nem é vilão mesmo, né? Ele é imprevisível, ele não é um vilão. E acabou até combinando, porque, tipo, ele é fodão, ele é super forte, porque ele não é um dos da gangue do Calaca. Ele é, tipo, um lutador solitário. Ele é discípulo do bode. Cara, e ele é o discípulo do bode. O discípulo do bode é parece uma coisa meio satanista, né? Ele é o discípulo do bode. Somos um discípulo. Sou um discípulo do bode. Parece um cântico, um negócio. Que horror, mano. Mas ainda assim, eu só queria deixar essa coisa pra falar que eu teria terminado o jogo se eu passasse o Hagwar Javier, tá? Eu fiquei muito chateado. E ó que interessante, cara. Uma das coisas que eles fizeram no Turbo Championship... Super Turbo Championship! Agora sim. Agora sim. Eles rebalancearam algumas batalhas, cara. Inclusive a do Calaca, agora você tá falando, eu tô lembrando que é realmente muito difícil. Eu não tava lembrando que eu joguei recentemente agora pro cast o Super Turbo. E no Super Turbo eu falei, ué, por que que fica caindo esses meteoros se é melhor você sentar a porrada nele? Mas é porque antes você tinha que tacar os meteoros pra quebrar a barreira primeiro, pra depois poder bater, né? Agora não precisa não mais, agora você pode bater direto nele. E quebra. Não, assim, a barreira é aquela... Esquema de cores que já tem no jogo. Tipo, uma cor vermelha, você quebra com... Não, a primeira barreira são aquelas que são várias barreiras de uma vez. Você jogava um meteoro, quebrava umas 3 de uma vez. Sim. É isso mesmo, então. Aí você tinha que usar os meteoros pra quebrar a barreira. E isso era o que as pessoas empacavam. Eu vi até gente reclamando disso, que era difícil quebrar essas primeiras barreiras pra poder começar a dar dano nele. E as pessoas sofriam muito no Calaca. E aí, o que que eles fizeram? Agora tá muito mais fácil, você consegue quebrar aquelas barreiras na porrada. E aí tá muito mais fácil mesmo, realmente. É, você pode usar o meteoro, mas é opcional, né? Você não é obrigado a usar agora. Isso, é opcional e acaba sendo desnecessário, porque ele dá um dano muito pequeno e ele só servia mesmo pra quebrar a barreira. Então, tipo... Ele acaba virando também um elemento de tela, né? Porque se você não vai usar contra o inimigo, tem que tomar cuidado pro meteoro não bater em você dano. Também. Ele não te dá dano. Não dá dano. Ele não dá dano, certeza? Só pra bater. Ele é usado só pra você golpear o inimigo. Ah, então agora é só enfeitinho mesmo. Então, parte favorita do jogo. Floyd, qual é a sua parte favorita de Guacamelee? Cara... Super Turbo Championship Edition. pego de surpresa de novo, porque eu não me atentei à minha parte favorita do jogo. O jogo inteiro, ele é muito favorito. Ele é muito foda em todas as partes, de formas muito diferentes, cara. Esse jogo, ele é totalmente excelente. Até a parte, tipo, que deveria ser mais calma do jogo, a parte mais whatever, ela é muito excelente. Cara, mas... eu gostei muito da parte do inferno, que não tem um objetivo claro, mas é vários desafios pra testar suas habilidades, de passar em puzzles. Cara, mas... Porra, a parte final dos portais ali, ela... Você já tá overpowered, assim, tecnicamente, com todas as habilidades. Pra você passar de muitos puzzles, você perde muito tempo, você fica com raiva, mas você fica com uma sensação de satisfação quando você passa, que, cara, é muito legal. Você fica, porra, agora eu vou chegar no Calaque e vou destruir tudo porque eu sou o senhor do universo, cara. Às vezes é assim, às vezes não é. Mas acho que a parte final, lá no grande tempo, que você tem que passar pelos puzzles, envolvendo os portais, é uma parte muito satisfatória no jogo. Então acho que é a minha parte favorita nesse game. Beleza. Danilo, qual é a sua parte favorita do game? Então, eu vou dizer assim, o jogo... Muita coisa excelente no jogo, a gente falou level design, combate, história é boa, né, gráfico e tal. Eu quero falar duas, assim, é meio roubar isso, mas um é um... Faz uma menção honrosa e fala. Exatamente. A menção honrosa é o treinamento que você tem. Tem uma academia de luta, que você até tem lutadores do lado de fora, é bacana. Tem o El Banho, que é um cara que tem uma cara de privada, assim, é bem... Bem louco, assim. E aí lá dentro ele recompensa por um sistema de combos, né? Tipo assim, fazer um combo, você já sabe o gancho, você já sabe a cabeçada, então vou colocar aqui desafios de combo com um boneco de treino, digamos assim, um lutador lá. E você tem que acertar o combo que ele manda, ele é bem desafiante e tal. E eu gostei muito, mas mais do que isso, um dos orbes que você tem que pegar é na Copa da Árvore, que é um local que você tem que fazer corrida do bode e tal. E um desafio de plataforma que eu achei muito difícil, mas muito foda, que um dos orbes tá em cima, lá na Copa da Árvore, você tem que alternar, pulo duplo, dar o gancho, voo do bode, tudo em um pulo. E aí você chega na plataforma e beleza, agora tem mais 15 pra fazer isso. E você tem que fazer toda essa pula na parede e tal, eu achei muito bom. Inclusive, quando você chega lá em cima, você encontra um galo dizendo, você está quase lá. Aí eu, porra, passei por um negócio gigantesco. Aí você sobe mais um pouquinho, aí tá o galo, brincadeirinha, hahaha. Eu falo na porta, eu vou dar um... O jogo de trolo tem isso todo, velho. Mas é a minha parte favorita do jogo, é essa... Acho que é a Copa da Árvore, não tenho certeza, mas é o desafio de um orbe secreto lá na parte da árvore. É muito, muito bacana. Muito difícil, mas é muito, muito recompensador, sabe? Camargo? Cara, eu vou fazer que nem o Dan, eu vou fazer uma menção honrosa à morte do bichinho. Que a morte do bichinho, cara, aquela referência a Mario foi incrível. Juan, a sua princesa está em outro castelo. Mano, eu bati palma sozinho aqui, pareceu. Ela é sutil, mas ela mesmo é descarada. Ela é sutil, né? Mas na tua cara. Sutil nenhuma, cara. É um machado assim, dourado, amiga? Brilhante, uma ponte que se desfaz. Não tem como isso ser sutil. E logo depois, mano, é a pessoa bom que você encontra logo após diz, a princesa, sua princesa está em outro castelo. Castelo. Mas essa é uma menção honrosa, porque a minha parte favorita é a luta contra o Xtabai. Porque como eu falei, ela é tão travada que eu gostei disso. Eu gostei de com o tempo saber, ela vai aparecer aqui. Então, mesmo que ela trocasse depois, era só eu pegar o padrão ali. Não é algo muito difícil, mas eu achei legal aquela luta. Ficar mudar três... Foram três ou quatro mudanças de roteirinho, assim, basicamente, que tinha na luta. E eu achei isso muito maneiro. Faz uma homenagem àqueles jogos mais... Mas de antigamente, né? Os jogos menos... travadões mesmo, que tipo, nossa, se tivesse uma mudadinha de roteiro, você já ficava todo eufórico, assim, olha, ele muda o que ele faz aqui. O dela também, ela tem um padrãozinho, mas não muda muita coisa, só vai mudar o tipo de gancho que você vai dar, alguma coisa assim. Então, isso é interessante pra gente pensar que jogos de antigamente, eles não tinham muito recurso da inteligência artificial. É muito complexo até hoje, a inteligência artificial é muito criticada dos inimigos. E aí você tinha que fazer desafios difíceis, desafios quadradinhos, que nem você falou, agora acontece isso, agora acontece aquilo. E aí você, isso tinha que ser muito difícil para poder ter um desafio pro player. E agora as coisas estão começando a mudar. Mas é bem interessante essa batalha mesmo, cara. Bem legal. A batalha com o Xtabai. Eu, pessoalmente, gostei muito da Xtabai. Vocês sabiam que ela é uma personagem de uma lenda mexicana, cara? Acho que indígena mexicana, que existe uma Estabai. Estabai é um demônio, mulher, sedutor, que atrai os homens e mata, cara. Ela muito tenta foda, fazer né? isso. Caraca, como sabia disso não, mano. Você tem, ela te dá... Ela te dá a opção, né? É. O Juan, ela tá toda hora aquele negócio. Ela vai te seduzir, só que ela não te seduz porque ela gosta do calaca. É aquela coisa não, também. Não, não, quando você vai enfrentar ela, ela fala, pô, tá, mas agora eu tô vendo você e tal. E aí, você topa? No que você fala assim, ela vai lá e te dá um golpe, tipo, é, homem é tudo trouxa, né? Aham, exatamente. Homens são todos iguais. E ela fala, tipo, piadas de duplo sentido, sabe, assim, o tempo todo, né? E tem uma hora que ela ri, ha, uhum. Piada de duplo sentido, sabe? É bem... Tá o tempo todo jogando isso pra cima do jogador. Então, agora, o meu momento favorito, eu acho que... Meu momento favorito tem que ser, como eu joguei agora o Super Turbo, eu acho que tem que ser essa integração nova, cara. Eu acho que eles fizeram uma excelente integração com o El Trio da Morte, cara. A história deles é bem interessante, eles são engraçados. A conversa deles com o Calaca, eles serem os fabricantes das caveiras, é muito legal. Tem uma caveira gigante robô, que é onde eles fabricam as caveiras, que é inclusive onde vocês batalham. É muito legal isso. Quando você entra lá na cabeça da caveira, você vê os projetos deles. Tipo, tem a caveira versão 2.0 lá. É, tipo, bem legal isso, cara. Então, é uma integração perfeita. Então, não só a batalha com a caveira, que é divertida, a batalha com eles, é bem legal. É meio travada, que nem a Stabai, só que é bem difícil, é mais difícil. E além disso, além do personagem e da história, os níveis novos também. Porque foi genial essa questão de integrar esses dois níveis novos com o jogo antigo. Então quem tá jogando pela primeira vez tem a impressão de ser um jogo maior, um jogo melhor. Então os caras estão de parabéns, cara. Foi foda pra caralho. Drinkbox, eu tô apaixonado pela Drinkbox agora. Eu tinha jogado só o Guacamelee, e recentemente eu joguei dois excelentes jogos da Drinkbox e tô super apaixonado pela Drinkbox, que é o Severed, que é um jogo muito foda, e o Tales from Space Mutant Blob Attacks, que é outro jogo foda pra caralho. Drinkbox é uma puta desenvolvedora, cara. Tipo, quem sabe a gente não volta e fala mais desses games da Drinkbox. Os caras são bons pra caramba, sabem fazer jogos, cara. Vale a pena. Então, beleza, galera. Valeu, muito obrigado de novo. Valeu, Camargo. Valeu, Danilo. Valeu, Floyd, que caiu na ligação aí. Até o próximo episódio, cara. Falou. Arriba. Muy honrado, que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón.